Naldinho, o homem sem coração. Pelo menos diz pra onde vai antes de você partir. Sei que é difícil aceitar que chegou o nosso fim. Não vou voltar atrás da minha decisão. Você machucou demais o meu pobre coração. Quem sabe um dia eu vou te perdoar. Quem sabe um dia eu vou te perdoar. Mas antes disso, vai, se quiser voltar atrás, e perdoa porque te amo. Vai, se quiser voltar atrás, e perdoa porque te amo. Se quiser pode voltar pra me amar. Se quiser pode voltar pra me amar. Se quiser pode voltar pra me amar. Se quiser pode voltar pra ficar. Alô, paixão! Mais uma do meu poeta, meu cantor, Gil Fernandes! Isso é pra machucar, meu parceiro. Aqui tem sentimento. Vai, se quiser. Se quiser pode voltar.